Vai começar agora um programa bem-humorado, com informação e cultura na dose certa. Às vezes acima da dose, às vezes muito acima da dose. Com vocês, em branco, aqui na Roquete Pinto. Sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo que vou perguntando se gosta de mim. Tempo de falar de estrelas. Muito bem, é o som de Marcos Valle, do álbum Samba Demais de 1963. Esse é o programa Em Branco. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2013. Hoje o programa está totalmente em ritmo de carnaval. Juliana Tunes, você já colocou seu colar de Havaiana, seu chapéuzinho e preparou sua tiara de oncinha pro carnaval? Tiara de oncinha? Tiara de oncinha, Juliana Tunes. Não, eu não sou uma pessoa muito carnavalesca. Sei, se tivesse o bloco dos maratonistas, você ia, né? Não sei. Tá certo. Vinícius Oberg, e você? Boa tarde, Paulinho. Um pouquinho atrasado em ritmo de carnaval, mas estamos aí. Em ritmo de carnaval, inclusive, você faz sua demora, né? Que nem todos esses blocos que atravessam. Apesar de eu não ser um cara frequentador de bloco, eu tô no ritmo do carnaval aí. Não, inclusive a sua camisa tá bem carnavalesca hoje. Muito bom, Vinícius Oberg. Eu diria que é um carnaval meio sertanejo. Literalmente. É o bloco do sertaval, alguma coisa do tipo. O programa de hoje é exatamente sobre empreender o carnaval. E a ideia foi trazer uma dessas pessoas que dedica seu tempo, seu esforço, para fazer a acontecer essa festa. A gente vai falar com o Danilo Pena, que é um dos organizadores do bloco Vamos ET. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Paulinho. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes. Quero mandar um beijo especial primeiro para todo o Grêmio Recreativo Absurdo de Magia que está aí nos ouvindo. E é um prazer estar aqui. Estamos aí, né? Ritmo de carnaval. Pronto para quebrar tudo. Então, fechado. Quem quiser saber mais sobre isso ou bater um papo, contar do seu carnaval, entra em contato com a gente. Como vir isso, Oberg? embranco.com.br ou pelo nosso e-mail embranco@embranco.com.br. Ou do pelo jeito... telefone também, que por enquanto. Tá no roteiro da Juliana. Hoje tá quem vai atender o telefone é o Oberg. É, olha, você tá com saudade daquela voz de Fernanda Piovanelli. Ela volta, a gente promete. Um dia ela volta. Só que o carnaval dela tá sendo muito divertido porque ela tá na Bahia ou alguma coisa que o valha. E ela volta depois do carnaval pra atender o telefone. O telefone, quem quiser, é o nosso meio preferido. Você fala direto com a gente, pergunta pro Danilo, conta do seu carnaval, descobre onde é que tá aquela oncinha que você encontrou, enfim, liga pra 2332-7088 que a gente tá aqui no estúdio doido pra participar. Vale lembrar que a curadoria musical de hoje é de quem, Vinícius Oberg? Isso não tá no roteiro, nosso grande Ivan Bala. Muito bem, grande Bala, beijo pra você, Balinha, e vamos de música. Todas as músicas hoje são músicas de carnaval. Você vai ouvir Orquestra Imperial, você vai ouvir Bloco Cru. A primeira, vamos de Orquestra Imperial com Cair na Folia. E enquanto o Brunão ali me enrola, que ele tá achando a música no sistema. Achou? Foi? Então vamos lá, galera. Orquestra Imperial, Cair na Folia. E daqui a pouco a gente tá de volta com o programa Em Branco. Quem me vê cantar não sabe quanto padeço, mas em meu interior trago uma grande dor e não mereço. Meu coração pobre e coitado, amargurado, ainda chora por um alguém que um dia foi embora. Amargurado, ainda chora Eu vou, são só 3 dias e esquecer o que passou, passou. Cair na folia, eu vou, são só 3 dias e esquecer o que passou. Mas quem me vê cantar, não sabe do padeço. Mas em meu interior, trago uma grande dor e não mereço. Meu coração pobre, coitado. Você quem faz. Tudo bem, galera? Estamos de volta aqui no programa Em Branco, o programa carnavalesco do ano. Estamos aqui com Danilo Pena, do bloco Vamos ET. E aí, a primeira pergunta é: de onde é que surgiu o ET? Conta pra gente essa história que os ouvintes não conhecem. Cara, a história do ET, assim, começou como... com 3 amigos, tá? A gente foi alugar um apartamento, eu, mais 2 amigos, o Michael e o Bruno, cada um numa fase da vida. A gente foi alugar um apartamento ali no Flamengo, zona sul aqui do Rio, e um apartamento mobiliado. Chegamos quando entramos no apartamento, começamos a arrumar, né, empurrar a mobília pra cá, a mobília pra cá, e dentro de um quartinho lá de empregado entulhado, tava largado o nosso amigo querido ET. Mas um ET de que tamanho? É um boneco de 1,30m e 13 quilos. Isso aí é quase o tamanho do Vinícius Soberg, assim. É. Isso, tá ali emparelado. Real, quase que um ET real, né? Isso, não, ela é mais do que real, né? É espacial. E aí achamos esse boneco, ele virou um xodó, né? Uma casa que tinha uma rotatividade de amigos, a galera jovem, todo mundo criando, todo mundo trabalha com audiovisual, trabalha com produção cultural. Então, assim, sempre tinha uma reunião em casa e ele sempre estava participando como um mascote, né? E com o tempo ele foi catalisando, né? E foi agregando uma galera, um grupo que já tinha um grupo de amigos, e foi agregando mais gente, que todo mundo, né, nesse espírito de alegria, de folia, vamos realizar nossas ideias e nos divertir, né, ao mesmo tempo. Vocês são muito folhões, os três? Bastante, assim. Essa é uma... tá no DNA, tá no sangue, assim. É um ofício, né, já, assim. A folia vira um ofício. Virou um ofício. E aí, como é que... prazeroso, vocês... né, claro. Vocês começaram a levar o ET pra rua, foi isso? Não, então. E aí, depois de ver tanto tempo ele ali curtindo com a gente, falou, pô, tá na hora dele... né? Ganhar a rua, né? Ele já tá aqui curtindo, a galera veio vê-lo, né? Então, vamos, pô, botar ele pra ver a galera agora na rua. E a gente pensou, quando é que a gente vai levar ele pra rua? Pô, se eu sair com quando ele... é que não chama atenção, né? Eu vou sair com ele em setembro na parada vou militar, achar que eu sou louco, né, com um ET, o cara fala, pô, esse cara tá doido, né, meu irmão? Que boneco é esse? É. Falei, vamos levar no carnaval, porque a aceitação é garantida, né? E aí foi no Prensa Que Eu Gamo, de 2010, nós fizemos a estreia do ET no carnaval, e aí foi aquela comoção, assim, registro, foto, ele, enfim, se tornou uma celebridade, um ícone do carnaval. Ao longo do carnaval todo de 2010, ele foi para todos os blocos, principais blocos de rua do carnaval carioca, né? Céu na Terra, Boitatá, enfim, Barbas, Som Gorocossongo, ele foi em todos. O ET, além de tudo, é resistente pra caramba, né? Bastante, ele é bastante. Na verdade, ele que segura a onda, né? Assim, a gente leva ele pra rua, e aí na hora de ir embora, a gente não tá aguentando mais, ele que levava a gente pra casa. É o único casa. Que fica sobra, né? Isso. É um amigo da vez, ali. Que eu, é o fígado que eu me lembro. Você lembra, né? Que eu me lembro é que o Grêmio Recreativo lembra de alguma coisa, assim, de alguma história. E aí o primeiro bloco que vocês organizaram junto com o ET foi em 2011. Foi em 2011. Depois desse sucesso, 2010, a gente, enfim, muitas fotos, a gente resolveu criar um Facebook do ET pra gente receber essas fotos. Aliás, quem quiser conhecer o Facebook do Isso ET, aí. É só entrar em embranco.com.br, já tá lá linkado, entendeu? ET do Carnaval. Vou adicionar o ET. Adiciona, curte, compartilha. E aí você já começa a ver uma demanda que o próprio bloco cria, né? Assim, apesar de ser uma folia, de ser informal, é isso. A gente começou a brincar com o boneco, ele começou a dar um retorno e a gente falou, pô, e essas fotos, essas imagens? E aí criamos o Facebook. A partir do Facebook já começou a criar uma rede maior de amigos. E aí falou, por que não fazer um bloco, né? Vamos fazer um bloco, vamos homenagear então 2011, a gente vai fazer um bloco pro ET. E aí, qual vai ser o nome? Uma coisa assim, de tanto parar pra tirar foto... E o grupo falava, vamos embora, vamos embora. E aí que deu o nome do bloco, Vamos ET. Nasceu sozinho o nome. Nasceu sozinho, assim, uma coisa que cresceu sozinho, entendeu? Cresceu sozinho, no espírito do carnaval. Você começa a ver as histórias dos blocos aqui no Rio, são várias histórias de amigos, né, que surgiram. Não tem nada planejado, assim, a maior parte dos blocos foram surgindo esses blocos mais recentes. É um caminho natural, esse daí é um caminho natural, que é um grupo de amigos que são foliões, que estão curtindo o carnaval. E, assim, naturalmente, começa a se reunir e fazer sua própria bagunça ali, né? E também, assim, a gente começou a sentir necessidade de ter uns blocos que não tenha 50 mil pessoas, né? Então, assim, que a gente consiga ver nossos amigos, que a gente consiga curtir, que a gente consiga ouvir música, principalmente a música que a gente goste. E aí deu essa demanda, a gente falou, vamos fazer o nosso, que foi a primeira edição em 2011. E como é que foi essa passagem da ideia pra existência do bloco, pra ele ir pra rua realmente, pra ele começar a bombar ali, enfim, cara, na boca da galera. O de 2011 foi assim um aprendizado ali, não, foi a reunião ali, falou assim, será que vamos fazer uma concentração antes pra Orquestra Voadora, que é um bloco que a gente curte muito, e aí vamos montar antes da orquestra, né? A galera foi assim, foi mais informal mesmo, assim, pouco instrumento, instrumento sem baqueta, sem microfone, sem instrumento de sopro. E aí foi bem informal. O primeiro ano foi uma coisa assim, uma reunião mesmo de amigos pra celebrar, né, ali o último dia de carnaval e fazer um aquecimento pro último bloco, que é aquele que fecha o caixão, né, ali do carnaval. Agora já o segundo ano a gente já conseguiu reunir mais músicos, mas aí que tá, que aí começa a gerar a demanda de você ver quais são as necessidades para você ter um bloco, né? Assim, para você conseguir fazer esse bloco acontecer. E aí a gente vai vendo que tem, assim, a música. Como é que a gente faz para conseguir músico, né? Que a gente vai agregar. O músico recebe para tocar nos blocos ou não recebe. Então, como é entre amigos, a gente falou, vamos fazer no amor. Mas, assim, na terça-feira de carnaval, por mais que haja amor, assim, muitos músicos já não aguentam mais estar de manhã às 9 horas. Então, no segundo ano, a gente conseguiu chamar. A gente vai ao longo do ano chamando um monte de gente. E aí, lá na hora, a gente conseguiu recrutar. Então, em 2012, já teve um corpo de bateria, já teve um saxofone, já teve já uma orientação. E principalmente, já teve um samba-enredo, que a gente não tinha, que o samba-enredo é a identidade, né, do bloco. E aí, em 2012, a gente conseguiu, assim, já além do corpo de música, ter uma composição do Gustavo Galindo, que é nosso principal compositor. Mandar um abraço pro Gustavo aí. E... foi assim... foi um marco, né, no bloco, assim, em 2012, a gente viu, tem samba-enredo, conseguimos reunir músico, ficou numa estrutura pequena, mas ideal, porque quando a gente viu tinha 80, 100 pessoas, e você reconhecia todos dentro, todos dançando, todos amigos, enfim, foi uma grande alegria, né, uma grande confraternização, assim. Uma das coisas que me chama a atenção cada ano, assim, eu gosto muito de bloco também, saio bastante dos blocos no carnaval, é que cada ano, o bloco que era legal, porque não era muito grande, no ano seguinte fica grande demais. Então é um desafio para qualquer um que organiza, assim, não crescer. Mediar o sucesso. É complicado. Um dos maiores desafios, acho que é esse daí. É controlar. Hoje, acho que o sinônimo de sucesso de um bloco no Rio é quanto menor, melhor, né? É verdade, né? Porque menos muvuca, enfim. E além dos farencheios aqui no Rio, outro dia eu fui surpreendido por uns amigos no Facebook dizendo que estavam indo pros bloquinhos na Vila Mariana e era o Sargento Pimenta, o Bang La Fumega. Eu falei, que isso? Produto de exportação do Rio. Produto de exportação, depois da Sapucaí, agora os bloquinhos cariocas estão tendo programação em São Paulo. Mas também. Isso é uma coisa interessante, né? Quem faz bloco de graça aqui vai ganhar dinheiro em São Paulo. Exatamente. Fazendo bloco. O Sargento Pimenta. Obrigado, São Paulo. Foi pra Londres na época das Olimpíadas pra se apresentar lá. Exatamente. Eu queria saber o seguinte. como que é o ano, né? Como se passa de um ano pro outro? O que que vocês fazem em relação ao bloco, né? De... Você falou, né? A gente fica contactando músico, mas não é só isso. Tem então... o samba enredo, né? Tem essas coisas. É, mas todas... como é que é a preparação durante o ano inteiro de um bloco de carnaval? Então, como eu falei, os dois primeiros anos, né, da saída do bloco, como ele foi muito informal, não teve muito preparo. Foi aquele que tá chegando foi a hora, ele vambora, chegou vambora. Na segunda, assim, segunda-feira de carnaval, falei, e amanhã, vamos fazer o bloco, vamos, chama fulano, chama... Enfim, agora esse ano, até por conta, assim, do sucesso dos outros anos e tá agregando mais gente, tá, a história tem ficado cada vez mais bonita, né, isso... É, a gente começou a ter um preparo um pouco antes, né, de fevereiro. Uma semana antes. Sei lá, não, dezembro. Pô, tá ótimo, né, os padrões brasileiros de preparação tá dezembro. Fantástico. Por trás também do bloco, assim, tem um coletivo, né, que é o que acontece. O ET, além de ser um boneco, só, ele é um grande catalisador, assim, de terráqueos criativos e que gostam de realizar, né. E aí, ele... juntando essa galera em dezembro, a gente já começou a pensar assim, como é que a gente vai amplificar nosso som? Porque é isso, você tem que falar assim, é músico pra tocar e som, tem que amplificar esse som, vai ligar os instrumentos. Então a gente falou, pra amplificar esse som, a gente pensou, como a gente já tinha um coletivo, esse grêmio recreativo, enfim, trabalhando o ano inteiro, tivemos a ideia de agregar uma ação ao nosso coletivo, de criar um sound system, né, portátil. Porque além da gente usar no carnaval, pro nosso bloco, né, pro bloco Vamos Meter, a gente pode usar ele ao longo do ano para, enfim, ações culturais, intervenção urbana, mostra de filmes na rua, porque tem muita pegada, assim como o carnaval de rua, quase todas as nossas ações estão envolvidas ali com o meio, né, o nosso meio urbano e as pessoas que nos cercam. E a gente começou aí, assim, foi a primeira, assim, demanda oficial do bloco foi criar esse sistema de som para que a gente tivesse uma autonomia para andar, para, enfim, para a gente botar o bloco na rua, seja ela qual for, né? E depois de começar, já em dezembro, a gente começou a agregar os músicos, né? Fazer os convites. E assim, é um bloco totalmente informal, não é comercializado. Então, você ganha dinheiro com ele. É porque não, a gente né? Gasta energia, gasta dinheiro e é muito feliz assim. Quantas, entendeu? Quantas pessoas organizam o bloco? Isso que... Cara, tem uma base de mais 6 pessoas. Assim, tem eu, o Maicon e o Bruno, por conta do ET, de ter encontrado, a gente tem um ali como se fossem os tutores. Tem uma ligação emocional com o ET. Isso, tem os tutores. São quase que os pais do ET. Isso. Vocês ainda moram na mesma casa que vocês? Não. E vocês levaram o ET, a casa era mobiliada e vocês carregaram. Não, ele que foi com a gente, assim, né? Na verdade, quando tava se mudando, ele caiu da mudança, ficou com aquela caixinha de... com aquela carinha de cachorro que caiu da mudança, aí a gente, pô, vamos levar, né? Não vai ter como, aí levamos ele... E quem é o dono do ET hoje? Ele fica na casa de quem? É, ele tá... é a guarda compartilhada. Guarda compartilhada, né? Tem, assim, a gente reveza, assim, na casa, tem do Michael, na Glória, tem na... eu moro em Santa Teresa, então, mas ele fica sempre na redondeza ali de Santa Teresa, Lapa e Glória. É, o ET é boêmio, né? Ele não consegue muito ali pra... sair desse meio. Maravilha. Danilo, vamos fazer uma breve pausa, escutar uma musiquinha. Vamos de Banga La Fomenga com Lourinha Bombril e daqui a pouco a gente tá de volta. Pare e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem um olho azul, essa lourinha tem cabelo comprido, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil, a cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão. Trazendo como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem olho azul, essa lourinha tem cabelo bom brilho, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil, a cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, a americana se encantou com Pelé, a guedade na capa, já fica nela. Olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Também tô ligado no Em Branco, toda quarta-feira, meio-dia, na Roquete Pinto. Muito bem, galera, estamos de volta e agora a gente vai escutar o programa daquela voz do inferno, aquela trombeta do apocalipse. Vamos para uma pequena chamada do programa A Rede com o Thiago Gomide e já já o programa Em Branco está de volta. A Rede com Thiago Gomide aqui na Roquete Pinto FM. Hoje a gente entrevista o roteirista e cartunista Arnaldo Branco. Ele é o arroba Arnaldo Branco. Tudo bem, Arnaldo? Tudo certo? Pode tudo, falar. Tudo certíssimo. Me diga o seguinte, qual foi seu primeiro tweet? Cara, oi, lá. Tudo bem? Você falou, pô, fala. Alô, Terra testando. Pelo amor de Deus. Bom, sei lá, deve ter sido uma coisa tipo aprendendo a usar isso aqui, aquele clássico de quem não sabe usar Twitter. Quando é que foi? Ah, eu entrei em 2008. 2008, pô, você já tem quase 5 anos de Twitter e entrou no comecinho. Foi uma coisa praticamente nova, inovadora. Né? Não, na real, eu até me senti meio assim, atrasado no negócio, assim, né? Minha mulher, ela tinha Twitter e dizia que, ah, não, isso aqui é o futuro e tal. E eu achava, tipo, nossa, coisa retardada. Isso é verdade, o Twitter é bem velho, né? Apesar da... Não, até tipo era recente na época, 2007 e tal, mas uhum. Quando eu entrei eu achei que era o último. Não, mas isso tem uma coisa interessante, né? Você, Arnaldo, você fica ligado nessas novas tendências ou não? Não, eu demoro assim a entrar. E eu entro com relutante, assim. Facebook, na verdade, eu só tenho uma fanpage, assim, até hoje eu não me recuso um pouco a fazer o jogo de ficar mostrando o que eu comi no almoço e tal. Mas você. Diga, desculpa, eu te intervi. Não, isso aí, geralmente eu demoro, assim, o Facebook pra mim, assim, foi uma coisa meio, tipo, eu levei uns 6 meses acompanhando o Facebook da minha mulher, não, perdão, Twitter da minha mulher, e aí até entender mais ou menos o negócio, aí eu percebi que eu tava viciado, Twitter eu entrei. Facebook tem um pouco mais de complexo, assim, de coisa pra entrar, porque eu acho que a minha página, eu tenho uma página lá pra mostrar meu trabalho, que eu acho útil, assim, mas assim, sei lá, eu não sou muito de ficar exibindo, tirando foto da paisagem da minha janela, e depois tirando foto do que eu comi, e depois botando que disco que eu tô ouvindo, eu não sou muito desses, não, assim. Eu prefiro meio usar sem isso no meu trabalho. E o que você acha dessas pessoas que postam tudo na internet? Não, acho tranquilo. Minha mulher posta tudo na internet, eu acho interessante, assim, de repente. Acho legal, sei lá, hoje em dia as pessoas elas são meio medidas pelos gostos, né? As pessoas elas são mais do que elas gostam do que elas são. Então, é até interessante saber, assim. Imagina que, pô, se eu fosse um adolescente, assim, falar atrás de minas na internet, assim, ia ser super útil e tal. Mas pro seu trabalho é útil, né, Arnaldo? Não, cara, é claro, até porque as pessoas se exibem demais, né? Então, e elas falam besteira em tempo real, assim, depois se arrependem e apagam, mas aí já todo mundo já deu print, então A melhor coisa do mundo é você ter acesso a quase o inconsciente coletivo, quase ao subconsciente da pessoa, porque ela posta sem pensar, depois ela se arrepende, aquela basicamente você tem acesso ao it direto, geralmente. O Facebook e o Twitter te inspiram? Facilmente, assim, com certeza, você pega muita coisa, assim, boa parte, assim, às vezes dos quadrinhos que eu faço na semana e tal, eu vou no meu Twitter pra ver o que rolou essa semana mesmo, assim, aí eu faço uma retrospectiva da semana, aí como eu faço uma tira semanal, por exemplo, pro G1 e tal, eu procuro, sei lá, meio pesquisar o que você andou falando e tal, e aí, tipo, pô, tinha uma boa ideia, porque, sei lá, o assunto da semana foi esse e tal. Você quer falar? Eu quero, assim, mas dá pra você fazer um trabalho mais engajado na internet, o Arnaldo? Como assim, fazer essas campanhas de Twitter funcionando? Assim, uma coisa mais politicamente engajada, tem como ou o espaço é muito pra um conteúdo muito tosco, como dizer assim? Não, cara, dá, você vê que, assim, bom, a eficácia da coisa é complicada, né? Porque tanta gente falando ao mesmo tempo e tanta causa, assim, tantas pessoas têm uma indignação que não dura meio dia, né? As pessoas ficam muito revoltadas com uma coisa e de repente meio dia. É, como o índio, depois, por exemplo. Exatamente, não, de repente, não, exatamente, de repente, dois dias depois, aí problemas já são nordestinos, uhum. aí já é outra mazela que as pessoas estão muito preocupadas, aí alguém espancou um cachorrinho, não sei onde. Depois a baleia, aí vai então, trocando. Então, basicamente, a indignação das pessoas fica migrando e ninguém realmente estabelece um movimento, né? Ninguém veste a camisa, que, né? Exatamente, acho que o problema das redes sociais é que elas têm, assim, DDA, né? Já rolou grana por causa da sua fama na internet? Grande. Desculpa, você vê que o meu cachorro apertando a chão. Legal, a vinheta do Arnaldo. Em branco, você quem faz? Muito bem, programa Em Branco tá de volta no ar. A gente tá aqui com o Danilo Pena, aqui um dos organizadores do bloco Vamos ET. Quem quiser participar Vamos. Do programa, pois é. Segundo, daqui a pouco a gente vai tocar, a gente tá só terminando de subir aqui no sistema. A música tema do bloco, qual é o título? Vamos ET até cansar. Vamos ET até cansar, porque afinal de contas o ET é o samba enredo de 2012, né? E ficou um marco aí, um hino do bloco. Então já você escutará o hino do bloco. Quem quiser participar do programa, contar da sua programação, dizer qual é a boa do carnaval, faz como, Vini Soberg? Pelo nosso Facebook, embranco.com.br, já tem mensagem aqui que eu vou ler pra vocês daqui a pouco, ou pelo nosso e-mail, embranco@embranco.com.br. Lerê, qual telefone, foi a mensagem? A mensagem foi de quem? A mensagem foi do nosso querido ouvinte Sandro Mendes. Sandrão, cadê você que não ligou, Sandrão? E ele tá lembrando que a Unidos de Bangu tá voltando a desfilar depois de 15 anos. Muito bom. Vale ficar aí nossa... Sandrão, liga pra gente pra dizer a programação lá de Vila Kennedy no carnaval. Sandrão não conseguiu dar perdido. Do chefe. Paulinho, deixa eu só deixar chamar o telefone aqui. Vamos meter também, vamos meter em Bangu também, pode Tranquilo, ser. Tranquilo. Então, bom, Sandrão, liga pra cá e bate o papo. E pelo nosso telefone, 2332-7088. Então, repetindo, 2332-7088, liga pra gente, que a gente adora quando vocês ligam, entendeu? E vamos escutar agora a nossa música gringa. Finalmente, até Bruno. No carnaval. Bloco cru, Highway to Hell, carnaval também pode ter rock. Yeah! seu Bernardo Montes, estou sempre ligado no programa Em Branco. Muito bem, lembrando que você, no meio de todo esse samba, rock e carnaval, você está escutando no fundo Marcos Valle, do álbum Samba Demais, de 1963. Lembrando também que a curadoria musical desse programa é feita pelo grandioso Ivan Bala. E agora eu acho que já está no ponto. Acho que Juliana Antunes, a nossa DJ improvisada aqui do Deus programa, vai tocar, vai sair direto dos dedos atléticos de Juliana Antunes. Vamos ET até cansar. Brunão, libera o canal aí que ela vai soltar a música. Alô, doidão, agora é sério. Muito bem, esse foi Vamos ET Até Cansar, o tema do álbum, do bloco Vamos ET, da folia do carnaval, já é clima, a gente já não lembra mais de nada, enfim, estamos aqui, e agora, Sandrão, bota o Sandrão lá, alô, tô levando o negócio a sério, hein? Sandrão, tudo bem? Sandrão, sem você o programa não é o mesmo, Sandrão, fala sério, vou assustar aí o público, rapaz. Como é que vai ser o carnaval em Vila Kennedy, Sandrão? Você vai ter folga ou vai ficar trabalhando? Não, descansando também no carnaval, né? Descansando do trabalho e descansando no carnaval. Qual é a programação? Conta pra gente. Tá, tem um coreto lá da Vila Kennedy, tá? Uhum. Já tradicionalíssimo ali na própria Vila Kennedy. Na terça-feira, a Unidos de Vila Kennedy desfila ali pelas ruas, tá? Depois de ter desfilado de sábado, de domingo para segunda, lá no Intendente Magalhães. A Vila Kennedy, que é do Grupo C. Tá? Ano passado tirou terceiro lugar também lá na Intendente Magalhães. Nós temos uma escola também infantil para as crianças, chamado um nome bem bacana, inclusive. Ainda existe criança na Vila Kennedy. Muito legal. Que também desfila na terça-feira lá no Sambódromo. Desfile das escolas mirins, ao invés de sexta-feira de carnaval, agora na terça. Inclusive, minha filha também vai participar com 8 anos, a Júlia. Fazendo jabá agora, direto, não é isso? Muito legal, muito legal. Galera, deixa eu falar, levantar uma discussão, pode ser? Lógico. Claro. Sandrão, senta na casa. Eu tava ouvindo o Rui Castro aí, conhecido de todos, né? Escritor maravilhoso e tal. E ele tava fazendo um comentário, levantou uma discussão de uma fala, uma entrevista do Zeca Pagodinho, que infelizmente não vi, parece que pra Folha de São Paulo. O Zeca dizendo, né, até mim, fiquei um pouco surpreso, ele achando que os carnavais do passado eram os melhores do que os atuais. E aí, de repente, deixar essa polêmica ou essa discussão aí pra galera. Boa lebre. Entendeu? E os demais ouvintes. Então tá, maravilha, Sandra. Qual é a sua opinião em relação a isso? Ah, cara, o momento realmente é maravilhoso. Com a volta aí do carnaval de rua, com as escolas de samba também. Eu lembro muito do carnaval de 92, lá na própria Vila Kennedy, o Olodum estava em destaque na época. Comecei realmente a curtir ali carnaval de rua. Eu acho que cada momento é um momento, entendeu? Para mim é difícil dizer, no passado era melhor. Eu gosto muito do momento atual. Cada ano é um ano, cada momento é um momento. Tá certo, Sandrão. Minha opinião é o seguinte: eu sou da geração que pegou carnaval que não tinha na rua. Que todo mundo viajava, que era um inferno, porque Rio de Janeiro ou era Sapucaí ou não tinha nada. Agora vazio. E agora o Rio de Janeiro é o maior carnaval do país. Eu não tenho como não gostar mais de agora do que de 15 anos atrás, entendeu? Eu sou muito nova pra dar uma opinião. A Juliana Antunes está falando que é muito nova. Tá bom. Tô vendo. Ela tem 17 anos, entendeu? Ela não lembra de como é que era antes disso. Mas enfim, eu acho que é isso. Assim. O carnaval do Rio tem legal, uma coisa muito legal, porque ele é democrático. Ele é aberto, né? Você pode ir pra um bloco sem nenhum tostão e sair de lá bêbado. Não, e a gente tá vendo que não, mas você tem que levar uns tostõezinhos, mas é pouco, entendeu? Não tem que botar abadá, não tem cercadinho VIP, quem bota cercadinho VIP leva a multa. Isso eu gosto demais do Carnaval do Rio por causa disso. O espírito do Carnaval Carioca é esse, né? Não é? Fala, Sandro, Vinícius Oberg. É legal que você tá participando, que você tá mostrando que o Carnaval na Zona Oeste também tá forte, que às vezes pra mídia só aparece a Zona Sul, a Zona Norte. É verdade. Né? Eu acho que a Zona Oeste, ela tem um Carnaval de Rua muito forte, você tá tá aí dando uma demonstração disso pra gente. Aliás, o Sandrão, você se fantasia de Clóvis ou bate-bola? Eu ia fazer essa pergunta. Não, eu já fiz muito isso, já saí fantasiado. Ah, legal, o site que eu colaboro também, vocês me lembraram. Deve estar saindo hoje ou amanhã uma matéria sobre as mimosas, tá? Um grupo de rapazes ali da Vila Kennedy mandou um abraço pro amigo Sérgio. Os caras, eles se fantasiam somente há 28 anos. São 4 ou 5 integrantes, tá? Uhum. Desde 1985 eles começaram a se reunir, se organizar, fazer uma coisa mais organizada, justamente, né? E aí vocês falaram da volta do carnaval de rua, quando não estava tão intenso assim, depois deu uma caída maior ainda o carnaval de rua, agora de alguns poucos anos pra cá voltou com tudo em cima. Mas eu já me fantasiei de piranha. Ô Sandro, Vinícius. Oi, fala. Vamos apresentar as mimosas pro Thiago Gomide que ele vai gostar. Isso, boa. Thiago Gomide, se você estiver escutando, depois do carnaval você vai ter um tour pelas mimosas, entendeu? Beleza. Sandrão. Saindo a matéria lá no site que eu colaboro, eu mando o link pra vocês. Fechou. Fechado, Sandrão. Maravilha. Sandrão, muito obrigado pela tua participação. Cara, é sempre muito bom ter você aqui, tá? Bom carnaval. Bom carnaval. Né? E como que vai ser o carnaval de vocês? Ah, o meu vai ser tranquilo, eu não sou muito de festa. É, não, a Juliana não curte essas coisas divertidas. Eu pretendo ir a vários blocos, mas ainda não sei quais. Já descobri que o Vamos ET é um deles, entendeu? Tem que ir. Tem que ir. Sandrão, fica na linha que o Brunão tá com saudade de você, ele quer conversar contigo, tá? Valeu, gente. Abraço. Beijo. Bom, de volta aqui no nosso programa Em Branco, eu queria saber uma coisa. Vocês não podem divulgar exatamente quando e aonde sai o bloco, né, Danilo? Não, no Absurdo de Magia não tem exatidão de data e hora, né? A gente tem que olhar pro cosmos e decidir, né? Bota assim. É, o ET. O ET acende aquele dedão, acende, aponta pro cosmos. E aí o cosmos se reúne todo. O cosmos se reúne e aí sim é definido um lugar e horário. Tá, né? tem uma vantagem. Se você for ouvinte do programa Em Branco ou ligado no nosso site, você tem acesso a informação privilegiada, entendeu? Você entra no nosso Facebook, clica lá no perfil do ET do Carnaval e aí você fica por dentro do que tá acontecendo. Pelo menos alguma coisa mais próxima você vai saber. Uma dica do Cosmos tem. Tem. Qual é o dia? Do Cosmos, terça-feira, a única coisa que o calendário prevê, que é terça-feira de Carnaval. Então tá fechado, terça-feira de carnaval, em algum lugar do Rio de Janeiro. Ou então você pode ficar fazendo... Ah, em algum lugar do Rio de Janeiro. Em algum lugar do Rio de Janeiro. Tem nenhum local, né? Então é difícil fazer uma trilha. Num certo horário. É. Não, tem que acompanhar. Hoje a gente tem um ensaio que também é na mesma pegada. A gente não sabe ainda o horário nem o local. Mas quem entrar lá no Facebook do ET, com certeza vai saber. Quem entrar no Facebook. Então tá, corre lá pro ET do Carnaval, via embranco.com.br, que você fica por dentro de todas as atualizações. Não, e aproveitar, se alguém aí que tá nos ouvindo tiver alguma foto, algum registro do ET, manda pro Facebook dele. Às vezes ele tá falando e as pessoas têm lá, guardaram no seu HD, no seu celular. Mas uma foto que você não tenha vergonha de botar em público, pelo claro, amor de Deus, né? Se for você... É, mas se ficar à vontade também, quiser, né? Fala, Vinícius Berg. Aproveitar que a gente tava no embalo do rock aí, que a gente acabou de tocar, eu tava conversando com uns amigos, eles estavam amigos de casa noturna, de casa de shows, eles estavam desesperados que o consumo de bebidas não existe mais durante o carnaval, né? Que a galera fica o dia inteiro na rua bebendo, e eu queria saber se você é um desses foliões que fica o dia inteiro na rua ou você tem aqueles blocos selecionados? Os dois. A gente fica o dia inteiro na rua, entrando em cada estabelecimento também, assim. Podendo dividir com todos. Podendo dividir. Bom, eis que adentra no estúdio agora o nosso fulião, compositor da marchinha do Em Branco, Rodrigo Cascardo, grande Casca. Beleza, Casquinha? Salve, salve. Casquinha veio dar o ar da graça depois de anos sem aparecer aqui no programa. Vai pegar essa reta final com a gente. Estará no programa da quarta-feira de cinzas, que vai ser pré-gravado, porque afinal de contas a gente também é fulião e não tem como trazer um convidado aqui. São os maiores problemas de fazer rádio é trazer convidado na quarta-feira de cinzas, cara. É praticamente impossível. Eu tô sempre presente, né? Você tá sempre presente, Casquinha. Carnaval, chego junto. Pois é, vamos ver se a gente recupera até o final do programa, Brunão. Vê se você acha a marchinha do Em Branco aí. Que vergonha. Ah, claro, Cascardo, a gente não pode ficar... Tava bêbado, tem que tocar. Essa não dá pra passar em branco, né? É, eu acho que você tem que reatualizar essa marchinha, Cascardo. Tá horrível, eu tava bêbado. Bom, tá bom, beleza. Então manda lá pro bloco do ET, quem sabe a gente não faz uma releitura, uma regravação. Cascardo, você também é folhão de bloco? Eu adoro, mas eu tô casado há... Pô, tô namorando há 10 anos, casado. casado há 5, tô extremamente desativado. É uma coisa que eu queria perguntar pros casados aqui, pro Berg, pra você, enfim. Existe folia casado? Existe, mas ela fica restrita a um número específico de blocos por carnaval. Eu acho que os dois têm que gostar muito, né? Porque senão dá problema. Duda vai vai te arrastar pra fora do Rio ou vocês vão curtir algum bloco por aqui, Berg? Meio, vamos ficar por aqui e por lá. E viajar no meio, assim, pra ter. Olha só, Bruno, não achou? Toca uma palhinha da Marcha do Em Branco na voz de Rodrigo Cascardo. Nesse carnaval eu não quero, não posso passar em branco. Quero te dar amor, provar o teu sabor, te levar pra qualquer canto. Quem sabe o programa me facilita o lado, arrumando uma bonita pro lugar daqui se foi com o Major Ricardo. Até que não vai mal, não vou negar que eu esteja adorando. Pode cortar que o Rodrigo Cascardo tá vermelho que nem o pimentão de vergonha. Tá boa, Cascardo. Tem que explicar quem é o Major Ricardo. É verdade. Major Ricardo era o nosso antigo Sandrão, entendeu? Era o ouvinte que ligava em todos os programas, mandava tudo, ficava no Twitter. Acho que o Major Ricardo na época tava desempregado. É. Né? E que afinal de contas não tem nada de Major. Major Ricardo era o camarada do Sampaio que se autodenominou Major, fez uma... Academia, na academia, né? Major Ricardo, enfim, tem, sei lá, seus quilinhos a mais e ficava ali, ao invés de malhar, mandando mensagem, mas a gente morre de saudade dele. Major, se estiver ouvindo, ligue pra gente. Conta do seu carnaval, Major Ricardo, que você é conhecido na Noite do Rio também. Mas então, voltando aqui ao nosso Vamos ET, afinal de contas tem que ir até o final do programa. Danilo, conta pra gente o seguinte, qual é que é o método que vocês fazem pra convidar as pessoas? São só os amigos, amigos de amigos? Ah, então, a gente propaga mais, assim, hoje a gente tem... Além do perfil no Facebook, né? Exatamente, a rede social, assim, é uma forma mais rápida e eficiente, assim. Mas uma coisa que é mais, que fideliza mais é o boca a boca ali, de falar pessoalmente, olho no olho, e convidar o amigo, apertar e fazer com que ele, né, compre essa ideia, que ele se apaixone pela ideia, o que acontece também, assim, bastante. E uma dica pro seu solteiros do carnaval, a proporção homem e mulher do bloco, qual é? Ah, é boa. É boa. É boa. É boa em que sentido? Pra que lado? É bom pra todo mundo. O paulista não pode saber pra que lado é, né? É bom pra todo mundo, assim. É bem... Se tá bom pra todo mundo, tá tudo certo. É bom certo, pra todo, né? Mundo. Todo mundo feliz. Vinícius Soberg, sem preconceitos no carnaval, entendeu? Que bloco que você vai, Vinícius Soberg? Conta pra gente. Paulinho, entrando na nossa reta final de dicas do carnaval. Eu ainda não defini meu roteiro, porque eu não sei se eu vou ficar no Rio, mas... Eu acho que é a primeira dica aí que a gente tem. A gente não tem horário pra dizer, né? Não, então tem que entrar lá no Facebook. Mas terça-feira pode separar na agenda. Com certeza. Terça-feira pela manhã. Terça-feira pela manhã, vou meter. Então tá. Mais alguma dica? Vinícius Soberg, mais alguma dica pra esse período? Até o próximo programa? Não, eu queria só fazer uma observação. Como você vê, que a gente vê que essa Sapucaí ficou um pouco patinho feio pros cariocas, né? O carioca, ele só quer saber de bloco. Você acha que esse fenômeno pode partir pros turistas também e essa Sapucaí ficar um pouquinho esquecida? Cara, acho que esquecer a Sapucaí não esquece, né? Assim, acho que dá uma dividida, né, de público. Mas seria em relação ao quê? Dos turistas irem pros blocos agora? Passar caraca uma Sapucaí, se é a nova Sapucaí, os blocos? Exatamente. Espetacularização do blocos. É, na verdade, assim, tem acontecido um pouco, né? Tava caminhando pra isso, tanto que esse ano tem uma previsão de 6 milhões de pessoas no Rio pro carnaval. Essas previsões eu acho que são sempre muito loucas, né? Mas 6 milhões de pessoas é gente pra caramba. Vai dobrar a população. É, não, 6 milhões estão aqui, é isso. Eu acho que eles quiseram falar 6 milhões de turistas no ano pro Rio de Janeiro. Não tem como ser pro carnaval. Então, assim, eu acho que trocar Sapucaí não troca, né? Acho que... Tá cheio de gringo também nos blocos. Já está cheio o ano inteiro também, né? Não tem essa... Tá, a temporada é o ano todo, né? Assim, então, uma loucura. Acho que trocar Sapucaí não troca, mas... Assim, são complementares, né? Na verdade, são, né, exatamente essa opção, né? A pessoa não quer ir pra Sapucaí, então... Tem pra todo curte mundo. Mais um e aí informal. Você acha que essa industrialização dos blocos é positiva ou negativa? Negativa. Até que ponto ela é positiva? Ela é positiva pra divulgar a cultura de carnaval de rua, mas é negativa por comercialização mesmo, a história de botar abadá, fazer cerquinha, você, né, enfim, demarcar a rua, que é uma coisa, né, da sociedade, do próprio cidadão, e você dividir, enfim, então isso não é muito positivo, né, pra população, enfim, pra própria ideia do carnaval carioca mesmo, que é brincadeira informal na rua. Com certeza, acho que esse é o espírito mesmo. Galera, estamos na reta finalíssima do programa, finalíssima. Juliana Antunes, sua dica do carnaval, que eu sei que não vai ser festejando, qual vai ser? Não, é só o seguinte, galera, curta com responsabilidade. Se beber, não dirige, por favor, use camisinha. Muito bom, muito bom, muito bom. Rodrigo Cascardo, boa do carnaval em duas palavras ou três. Vou endossar o papo da responsabilidade. Vou também no Bloco das Mulheres de Chico, minha mulher toca lá. Vou no Vão Meter. E é isso. Então tá ótimo, muito bom. Eu também queria dar uma outra dica. Muito cuidado com a carteira e celular, galera. Isso é verdade. É o que mais some no carnaval. Deve ter um ET por aí do mal que pega essas coisas. Enfim, curtindo com muita responsabilidade. Danilo, foi um prazer ter você aqui. A gente que agradece. Galera, quem quiser saber mais sobre o bloco, embranco.com.br. E agora, Miro Ribeiro tá aqui. Miro Ribeiro, vem até o microfone rapidinho. Qual é a tua dica de carnaval, Miro Ribeiro? Você que é o papa do carnaval da Roquete Pinto. Muita hidratação, muita água, muito retiro. Na brincadeira, todo mundo pra folia. Muita responsabilidade, né? As pessoas não podem esquecer que a vida continua. Dá pra brincar, dá pra se divertir. Toma da manguaça, pega leve, que tem o dia seguinte. Tem mais bloco, tem mais banda, tem mais escola de samba. E tem a Roquete Pinto transmitindo tudo a tempo e a hora. Equipe fantástica aí que destinou a presidente Helena Caruso e o Luiz André comandando. Fechadíssimo, então, carnaval com certeza na Roquete. E a gente se despede aqui ao som do monobloco com Segura Nega. Produzindo, tá lançando um trabalho, faz parte de alguma ONG, mostra a cara. Acesse nosso site embranco.com.br e nos siga no Twitter, @embranconoar. Em Branco, toda quarta, aqui na Roquete Pinto 94. Em Branco, aqui na 94, lindo, tá terminando. Acabou. É isso. Peter, tá feito.